Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Lisandro Antônio, graças à dublagem da Manchete, até certa idade eu achava que R2 era, se chamava Arthur. Aqui é Henrique Apocalipse Granado e Tracker bom é Tracker morto. Aqui é Vince Gluto e eu fiz a corrida de cast em 15 segundos. Não é 15 segundos, é menos de 12 parsecs. Não, você não entendeu. Ele fez, eu não, eu fiz em 15. Pô, cara, ele fez em 15 segundos. Vou falar mais, 15 segundos é a dublagem que eu nasci vendo, então vai ser segundos. Negócio de parça, que isso aí é só pra depois de mais velho. Carlos Volto, e eu sempre parro meu carro na vaga 94. Sempre parro do carro. Parro meu carro. Eu sempre barro no meu carro. É difícil começar. Aqui é o Azaghal e eu quero que todo mundo vá pro inferno. Muito bem, esse é o Nerdcast, mais um sobre Star Wars, que o pessoal adora, pedem pra caramba. Estamos, por que de novo de Star Wars? Porque dia 25 de maio faz 30 anos da grande trilogia, quer dizer, da grande trilogia não, de episódio 4, a estreia de Star Wars no cinema. Em 1977, a vida mudou, o universo mudou, tudo melhorou na vida dos nerds, né? Ou não? Então, nós já falamos sobre Star Wars no Nerdcast 35, sobre a gênese do filme, assim, sobre os bastidores, que a gente baseou mais ou menos naquele documentário Empire of Dreams, se você quiser ouvir. Nós falamos também sobre episódio 1, 2 e 3, os Nerdcast 54 A e B, se você também quiser ouvir. E agora nós vamos falar sobre episódio 4, o filme, a história. Vamos debater as loucuras do George Lucas. Ou não. E-mails. Canelada. Canelada. Tudo bem? Vamos às nossas leituras de e-mails e caneladas. Sim, antes dos nossos recadinhos. Primeiro, Bloggers Choice Awards. Muitas pessoas votaram. Exatamente, é um prêmio internacional de blogs. E o Jovem Nerd está participando, você tem que só votar. Eu não faço ideia nem qual é o prêmio. Nem eu. Eu só quero ganhar, não importa. É, eu só verdade. Quero mostrar que nós somos melhores, só isso. É só isso que interessa. Agora, a gente está apenas com 300 votos, estamos bem colocados em todas as três categorias que estamos nos candidatando. Mas é pouco, mas, é pouco. Exato, está absurdamente longe de vocês, ouvintes ridículos e patéticos, que são um número muito maior que 300, a gente podem ter certeza disso. A gente sabe quantos vocês são, então não adianta se esconder. E outra coisa me incomoda é o fato da gente não ter o mesmo número de votos nas três categorias. Eu ainda não compreendi isso. Será que tem alguém que pensa, não, eu vou votar só no podcast e no humor, não vou votar no entretenimento? É, se você tiver sem saco, você, uma vez que você se cadastre... Whatever, você pode clicar um milhão de vezes. Vocês podem votar no Braincast, por exemplo, também, do Brainstorm 9. Exatamente, não, mas tô falando, você não precisa logar de novo, é só entrar na página e clicar. Depois isso. Que você tiver logado. Então, volte lá, criatura patética, seu espírito de porco miserável, e clique aonde você não clicou. É, exatamente. Então, vamos lá. Vamos lá, mas antes disso, temos que falar também do Jô Soares. Sim. Nós abarrotamos, com certeza, a casa da caixa do Jô Soares, com 1 milhão de e-mails. Ai, ai. Mas nós queremos mais, não parem. Peçam para as namoradas, para os pais. É. Faça um e-mail para o seu pai, que não tem, porque não sabe usar o computador. Bota lá, seu coisa, seu Cremildo, sei lá, seu José. É. E manda pro Jô Soares. E se você não quiser escrever um texto, já tem alguns textos lá prontos. Sim. Você manda... Quem quiser escrever, escreva. Quem não quiser, não escreva. O importante é o e-mail ir. Isso, tá lá na vitrine do Jovem Nerd. Dia da Toalha. Ah, é. Vai acontecer dia 25 de maio. Estreia do Piratas do Caribe. Qual é a importância do Dia da Toalha? Nenhum. Zero. Mas, se você, por um acaso, for sair de toalha e quiser mandar as fotos, é, nós vamos... Você tem que explicar para quem não ouviu. Ah, é verdade, pessoas. Se você não ouviu o último Nerdcast, você não merecia essa explicação, mas eu vou dar. O Dia da Toalha é o dia que comemora-se, celebra-se Douglas Adams, que é o escritor magnífico do Guia do Mochileiro das Galáxias. Exatamente. as pessoas comemoram usando uma toalha, que é um dos pertences importantes de um mochileiro. Exatamente. Correto? Então as pessoas comemoram a vida de Douglas Adams, que já apareceu. Sim, usando uma toalha nesse dia, no mundo inteiro. Mundo inteiro. Sim. E tiram isso não foto. É invenção nossa, nós estamos na aba. Exatamente. Então vamos brincar. Vai todo mundo de toalha na rua, tira uma foto e manda pra gente. O Jovem Nerd, por exemplo, vai ver Homem-Aranha. Homem-Aranha, não. Jovem Nerd, por exemplo, vai ver Piratas do Caribe de toalha no ombro. Você tem que ir em todos os lugares. No dia 25 você acorda, bota a toalha no ombro e vai. Yeah. Amarra na cabeça, pessoas fazem. Usa de saia, faz de mochila, sei lá. Qualquer coisa. Tá mordendo. E a última coisa, antes da gente ouvir nossos e-mails de voz, é um agradecimento aos nossos colaboradores, mesmo os ausentes. Nós ainda gostamos de vocês. Exatamente. Vamos gostar mais se vocês voltarem. Nossos editores e colaboradores. Principalmente... Mas os que estão presentes têm um agradecimento maior. Exatamente, Oliver Pérez, quem mais? O Anderson Argentoni, que se ausentou só por pouco tempo. O Vinícius Schiavini, o Polar. Exatamente, essa galera. O resto foi pra Disneyland com o polegar vermelho. Aqueles que se candidataram a ser colaboradores do Jovem Nerd e nunca participaram ou fizeram só uma aparição patética, cara, que todas as nações do Império Persa, incluindo aquele pessoal da tenda do Xerx, caiam sobre vocês. Então vamos ver de voz. E aí, pessoal do Jovem Nerd, aqui quem fala é o Maurício Krasinski Jr. de Francisco Beltrano, Paraná. E gostei muito do último Nerdcast sobre mulheres, macho, digamos assim. É, mas vocês fizeram uma citação do filme The Warriors, onde o carinha falava lá, Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. E nesse momento lembrei de um jogo do Homem-Aranha onde o Venom falava, né, Spider-Man, come out to play. E eu queria saber, eu não sabia se o jogo fez uma citação ao filme ou se o filme fez uma citação a esse jogo. Ou se isso aconteceu em algum momento nos quadrinhos do Homem-Aranha. Se vocês puderem me explicar isso aí, fico agradecido. Um abraço. É, muito bem, como você talvez não saiba, a frase veio do Warriors, já que o Venom era só, não era nem o espermatozoide simbiônico no Warriors foi feito, né? É, então, pelo amor de não... Deus. A referência é clara, Warriors, o clássico. Cara, assista o Warriors. Marcela Lins, 20 anos de Fortaleza, Ceará. Oi! Eu só escutava o Rapadura Cast. Mas depois da participação de vocês, vim escutar o tão falado Nerdcast. Eu gostei bastante. Sou ouvinte do RapaduraCast desde o início e agora ouvirei vocês também. Sobre o programa, o tema foi legal, o machismo à flor da pele, mais legal, né, cara? Essa galera só pode ser machista. E eu vou ser ouvinte motherfucker de vocês agora. Podem esperar. Very nice. Eu peguei esse e-mail pra representar alguns outros e-mails de pessoas que vários, eram ouvintes, né? Do Rapadura Cast, que é lá dos nossos amigos Jurandir Filho e Rafael Santos, do cinema com rapadura.com.br, que a gente participou lá do podcast deles e fomos muito bem-vindos, foi muito legal, e aí a galera deles conheceu, passou a conhecer. Foi um negócio ótimo, né, cara? Todo mundo adorou, a gente adorou fazer, eles adoraram fazer e editar. Exatamente. Nossos ouvintes adoraram ouvir lá e os ouvintes dele adoraram ouvir aqui, perfeito. Perfeito. O que mais? O que mais, Jovem Nerd? Eu estou me especializando nessas campanhas do Polishop. Então, o que mais você pode ter dessa parceria, Jovem Nerd? Sim, a promoção do Homem-Aranha 3 no Jovem Nerd é patrocinada pelo cinema com rapadura, Graças a eles. Né? A Columbia mandou pra eles e eles mandaram pra É uma parceria entre nossos dois sites. Então visite o cinemacorrapadura.com.br. Tchim. Gabriel Fortaleza, Ceará. Queria dizer que o Nerdcast deixou minhas cestas mais bonitas, trazendo informação nerd para poder comentar com meus amigos no final de semana. Faço publicidade e meu professor recomendou o Jovem Nerd para meus amigos. Olha aí. Olha isso. Agora, nós somos pauta de aula agora. Agora o Nerdcast é um dos assuntos também na sala de aula. Em relação ao último Nerdcast, que me recusa a dizer de que foi, de que era mesmo, hein? Aquele, uma piadinha, não pegou? Achei muito cômico, ré. A história do Sr. K e do JP realmente são hilárias. Eu só queria frisar em relação a Juliet do Lost e a Trinity do Matrix. Elas são a mesma atriz. Vocês não falaram isso e acho muito nerd. E os nerds também não devem saber. Pois é, nem ele sabe também, né? Nem ele sabe porque, olha que bonito. Canelada, que belo gongo. Porque nós, quando assistimos o Lost, visitando o João Paulo lá nos Estados Unidos, e quando vimos a Juliet pela primeira vez, o jovem nerd teve um ataque. Ele falou que a mulher era a Trinity e a gente entrou não, na internet. Não. Eu não falei que era a Trinity, não, pô, seu maluco. Eu falei que era igual a Trinity. Mas ela é realmente parecida demais, mas não é. É Elizabeth Mitchell que faz a Juliet e a Trinity, a Carrie Ann Moss, que todo mundo já conhece há algum tempo. Não são a mesma pessoa, são idênticas e não são irmãs. Não são nada uma da outra. E pessoas parecidas me dão calafrio. Muito parecido, muito parecido. Próximo e-mail, Denis Michelassi, o Poucas Trancas, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Uhum. 20 anos, São Bernardo Campos, São Paulo, cidade do presidente que não sabe cumprimentar um Papa. É, o Papa viu o Brasil tomando tapinha nas costas, puxão. Foi demais, cara. Tapinha nas costas do Papa foi demais, cara. E de bispo, né, cara? Não foi nem o seu Zé da padaria, não. É, pra variar, mais um Netcast sinistro e chá de bom humor. Porém, gostaria de observar algumas coisas. Isso foi legal. Primeiro, como diabos vocês foram esquecer da gostosa loura da Low Academia de Polícia, Sargento Debbie Callahan? Caraca, cara, ela é madafoca, cara. Ela é um ícone de gostosura e uma estranha macheza que deixava todos os policiais de queixo caído e abalava os corações dos nerdinhos, cara. Demais, a gente esqueceu realmente. Ela encaixa totalmente no perfil. Segundo, era Callahan e o Tuckleberry. O Tuckleberry era maluco, casal nela, infernal, cara. Segundo, o filme Dead or Alive, ali a gente recebeu vários e-mails sobre esse traço do Dead or Alive que a gente falou. Teoricamente vem de uma franquia de jogo de luta homônimo. Os personagens masculinos e tudo mais, inclusive o famoso Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden, ele faz parte do Dead or Alive? Como assim, cara? O Ninja Gaiden. Que posteriormente ganhou um jogo spin-off. Como assim, posteriormente ganhou um jogo spin-off, cara? O Ninja Gaiden! Você não sabe do Ninja Gaiden, rapaz? Faz parte da história do videogame. Seja como for, eu acho que o filme tá mais para jogo de vôlei do que de luta. Vai lembrar que ambos são uma porcaria. Eu acho que nos outros e-mails o pessoal falou que o próprio Dead or Alive ganhou uma versão que era de vôlei, com mulheres gostosas e com peitos que pulavam separadamente, alguma coisa assim. Whatever, né? Terceiro, nos últimos Netcasts, venho reparando na presença das risadas aleatórias de Carlos Voltor e até mesmo de Blue Hand em um dos programas sem a presença oficial deles. Agora eu me pergunto, a Zagal coloca isso na edição para provocar risos mais facilmente nos ouvintes? Pois a risada do Voltor é bizarramente engraçada. Ou bota o Carlos de stand-by para rir nas horas certas, ou eu tô ficando maluco. Ou isso é algum tipo de promoção secreta pra ganhar uma camiseta do Jovem Nerd? São um easter eggs, cara. São easter eggs, exatamente. Há dezenas de nerdcasts atrás que a gente já faz isso, cara. Só agora perceber. Marcela Carvalho, São Paulo, sem idade definida. Oiê, queridos nerds, como vão? Esse oiê denuncia a idade, né? Oiê! É, hein? Novinha, é né? Novinha. Chineja. Já, ouço vocês já faz algum tempo. Conheci o Nerdcast através do Google, quando procurava insultos nerdianos para um amigo meu que é nerd assumido. Ai, ai. Como na época estava viciado em adicionar podcasts, adicionei o de vocês sem pensar duas vezes, e eis a surpresa. Me descobriu uma nerd. Aí, jovem nerd. Ai. Não que isso seja ruim. Mas para quem sempre foi uma party girl, isso é meio que estranho visto pelos meus amigos nada nerds. Mas whatever, só estou mandando este e-mail para dizer que adoro vocês, simplesmente amo os whatevers e os ou não do Azaghal. E quando ele dá os p bitins dele quando não concorda com algo. Não preciso contar as inúmeros micos que já me fizeram pagar devido a risadas ridiculamente altas. Também quero dizer que o Nerdcast Heroes já tá na hora. Eles já estão na Universal já faz um tempo. E quem é fã mesmo já deve estar baixando desde que estreou nos Estados Unidos. Baixando, você entenda, viajar até os Estados Unidos pra assistir. Baixando? Que coisa é essa de baixar? Essa ideia, cara. Ela diz aqui: chamem a senhora Jovem Nerd para o Nerdcast do dia a dia. Seria cool saber a opinião dela sobre as coisas nerds. Muito bom. Muito o Nerdcast do Heroes está pra chegar. Não, não tá. Assim, calma. Assim que ele terminar de ser exibido pela Universal. Exatamente. No Brasil. Pra que todas as pessoas possam curtir o Nerdcast, né? Vamos esperar um pouco enquanto as pessoas se acalmam. Isso é lá pra agosto, então sentem. Vocês falaram exato. A gente tem que ser justo. Exatamente. Com os outros. Com vocês. Exatamente. A gente é justo parcialmente, né? Porque quem não tem TV a cabo, whatever. É, a gente é justo na medida do possível, né, cara? Se vira aí, né, cara? Vamos lá. Próximo e-mail, Jomicon Silva. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Caras, acabei de comprar o Nerdcast sobre 300. Foi muito bom. Quero saber onde eu compro os mais antigos, pois aqui no Camelô da minha cidade só tem, só tem do 40 até o 60. Quero saber se o preço original é 10 reais mesmo, pois acho que esses caras estão me enganando. Por favor, digam o preço original do Nerdcast, pois assim o cara não vai poder dizer que 10 reais é o preço certo. Se for menos 10 contos, sabem que eu vou ter que suspender o remédio da minha sogrinha que está doente. Vale o desconto? É. Cara, esse e-mail me deixou estranhamente assustado. Não, Jovem Nerd, isso não procede, cara. É uma piada. Um xiste. Não existe ainda. Eu espero que não. Se existir, eu vou ficar muito satisfeito. Mas não, com certeza, não existe ainda. Ah, eu vou... A venda ilegal... do Nerdcast. Será? Mesmo porque o Nerdcast não é vendido. Ele é baixado ou ouvido de graça pela internet. Se você quer pagar alguma coisa, eu vou dizer o número da conta. No final do programa, você deposita que a gente manda o CD pra você. É, como eu gostaria de ir na Uruguaiana e ouvir Nerdcast, Nerdcast, 10 reais, Nerdcast, 10, Nerdcast. O que é muito caro, 10 reais por um Nerdcast. Não pelo programa em si, mas por ser na Uruguaiana. Né? Antes de mais nada, eu só queria dizer que a abertura do episódio 4 representa a revolução, o que estava acontecendo no cinema e, sabe, o que George Lucas fez. O espaço tranquilo, planetinho ali, inabalado, de repente... Cara, as naves chegando, Tantive IV e o Star Destroyer do Darth Vader vindo atrás, vindo, não para de passar... Isso representa a magia que foi Star Wars. Sabe, ele já começa o filme com um soco na tua cara. Isso é muito bom. Essa abertura, eu acho a melhor abertura de filme de todos os tempos. Por mais que hoje em dia tenha mil efeitos especiais a mais e qualquer coisa, a abertura dos Seus Anéis, da Sociedade do Anel ser girada e o cacete. Mas essa é uma revolução, pega todo mundo de boca, deixa todo mundo de boca aberta. Eu não canso de dizer isso. Certo, primeiro Guerra nas Estrelas, na verdade, ia ter uma mulher resgatando o irmão e não o Luke Skywalker lutando contra o Império, conversando com o tio dele. Sabia disso, Jovem? Eu sabia. Não tem nada de Star Wars que você saiba que eu não saiba. Esse é o primeiro erro dos incrédulos. Achar que sabem mais do que eu. Eu sempre quis entender o seguinte, esse filme, né, primeira vez que a gente viu tudo, né, primeira vez Stormtroopers, uhum. Me explica aí, qual é a da armadura dos Stormtroopers? Porque eles têm pouca mobilidade, eles não enxergam direito dentro daquela... Eles não enxergam nada, né, cara? Enquanto cara, os da... Por que eles perderam, né? Enquanto a rebelião, eles usam jaquetinha... Pois um é. Capacete que não mostra nada, que não é fechado em nada, uhum. Só tapa o coco. Uhum. E os dois morrem do mesmo jeito. Toma um tiro, o cara do Império tá morrendo. Os Stormtroopers têm que usar essa armadura, por quê? Não, eu posso responder. A ideia do capacete ser uma coisa roupa fechada, sem armadura, com capacete e tal, veio do Ralph McQuarrie. quando ele começou a fazer os desenhos conceituais, ele propôs pro George Lucas, falou assim, vem cá, e se os caras estão atirando com esses lasers aí e vazam a parede da nave? Vão morrer todos asfixiados, né? Aí ele falou, é verdade. Aí, então eles têm que andar meio que com roupa de astronauta, né? E foi o visual que ele, na hora lá, bolou. Mas mais do que uma coisa interessante que também, falando de equipamento da armadura, é uma coisa que também nunca entendi. Nem a armadura que me intriga, é se vocês olharem atrás no cinto, bem em cima do cóccix deles, eles têm uma espécie de rolo de papel higiênico pequeno. Alguém já viu isso? É um saco de dormir. Eu acho que é uma latinha de Coca-Cola. Eles apertam o botão no peito. Eu acho que é pra encaixar todos e fazer o. E encaixando eles pra fazer transporte. Não, que encaixando, cara, que horror. Mas reparem nisso nos filmes. Ai, meu Deus. E tem um cinto de utilidade também que tem uma cordinha, pelo menos isso a gente sabe, né? Sim. Só foi utilizado uma vez e pelo Luke sem armadura. É porque com a armadura não dá, porque a armadura não dá jeito de você conseguir usar a corda. Não, os Stormtroopers não sabem que tem. É verdade. Eles são mal instruídos, né, cara? Cara, o Luke, sem a armadura, já teve uma dificuldade tremenda pra puxar toda a corda pra poder usar. Imagina se ele estivesse usando a armadura. Ia levar umas 2 horas pra conseguir jogar aquela porra. Deus. Você vestiu uma réplica, obviamente, uma armadura de Stormtrooper? Não. Pois nunca. Você não enxerga, você não sobe escada. Cara, é a anti-armadura aquilo. Não tô... Tu botou a versão baixa renda da parada. A réplica, né? Não botou a versão Império. Na boa, não funciona. Stormtroopers mesmo, sendo tão precisos, como diz o Obi-Wan, pra usar um troço daquele e conseguir correr e atirar. É impossível. Você não entendeu? O Obi-Wan sempre foi... Ninguém nunca conseguiu entender essa cena. Ele tava sendo irônico. Pois é. Não, é claro. Não, acho que não. Não, mas olha só. Se você vestir hoje uma armadura medieval, você não enxerga porra nenhuma, não sobe escada, muito menos monta um cavalo. Mas ninguém prova que eles eram super ágeis com essas armaduras há 1000 anos atrás. Na época medieval, a armadura tinha sua utilidade. Mal ou bem, tudo bem. Ela era lenta, te prejudicava a visão. Mas ela te protegia contra os ataques que não existiam na Depende. Época. Depende. Se tomasse uma flechada, não adiantava não, cara. Se fosse ela flecha te protegia de uma besta. Geralmente, pra perfurar essas armaduras pesadas, era necessário bestas. Besteiras? Besteiras. Todo mundo junto aí! Todo mundo pro chão! Quebra a armadura toda. Mas elas tinham sua utilidade. As dos Stormtroopers não têm utilidade. Claro que tem, cara. Intimidation. Cara, são bonitas. Não, cara, teoricamente, se você pensar bem, aquela armadura, se for pensar, deve segurar algum tipo de impacto de energia. Só que, pô, no filme os caras são heróis, né, cara? Então vai ver por isso. Mas eles têm que morrer mesmo. Olha só, eu sempre achei, até eu ter consciência e usar a minha mente pra raciocinar, não só pra gravar informações, eu sempre achei que eles eram robôs. Eu também. Eu não fazia ideia que tinha um ser humano lá dentro. E sabe o que eu achava que era um robô? E aí eu pensava o seguinte, poxa, depois que eu comecei a raciocinar, como é que, se eles são robôs, como é que o Luke e o Han Solo colocam, né? Isso, cara, eu sempre fiquei nessa dúvida também. Eu fiquei, caralho, que trabalho, tiraram toda a fiação de dentro da parada. E sabe uma coisa que me deixou boladíssimo? Tinha um filme do He-Man especial que ele encontrava a She-Ra, e que aqueles robôs Stormtroopers da She-Ra, que eram robôs, lembra? Da Horda, exatamente. O He-Man pega um desses caras e veste a roupa. Minha cabeça explodiu também, eu fiquei, caraca, mas era um robô, porque ali era robô, né? Cara, olha só, era o He-Man. Mas eu assim, pensei, olha, desenho. se pode no He-Man, então pode no Star Wars, cara. A gente sabe também que pesa muito o fato de você, se você usasse atores humanos, né, mostrando a cara como rebelde, acho que você ia ganhar mais 2 anos aí de censura, pelo menos. É verdade. Né? Não, com certeza. Aquela matança toda. Se desse nome pra eles, né? O Stormtrooper que morre, né? Cara, o rebelde dá um tiro no meio do Stormtrooper, outro, Jimmy, não! Eu sempre também fiquei imaginando, tipo, onde é que estão o Stormtrooper Bob, né? Que os dois caras que ficaram sem roupa, pelados no meio da Estrela da Morte. É verdade, ficaram lá. Eles foram assassinados, cara. Não foram assassinados. Eles levaram o velho truque que funciona em todo filme e série de TV. Se você dá uma porrada no ombro, desmaia na hora. Cara, olha só. O Han Solo atirou primeiro, cara. Tu acha que ele deixou 2 Stormtroopers pra trás? Pra deletar eles? Não, cara, ele matou os caras, isso eu tenho certeza. Não, e na cena tem, você ouve os tiros. É verdade. Você escuta os tiros. É verdade. Assassinar. Eles foram executados. Peraí, onde é que tá, onde é que tá o buraco desse tiro na armadura que não tem? Ela também não deixa. Exatamente, a armadura não deixa buraco, ela protege. Não, deixa assim. É uma sacada. Mas olha só, veja bem. Eles levaram o clássico cacetada no ombro. Desmaiaram, aí eles tiraram a armadura e depois executaram. Caraca! Sabe o que pode acontecer também, cara? Toda arma laser, você pode acertar ela pra desnortear o cara. Vai ver que foi isso. É. Não, eles já assassinaram mesmo. Pera, que convenhamos também. O Han Solo matou, porque o Han Solo mata. É, o Han Solo... É. O Grido, ele tá de cara a cara, tipo, um, menos de um metro de distância pro Han Solo. E atira primeiro e erra. É, não tem como. Mas, cara, o Grido, tipo, bucha de canhão, né? O cara apanha a Dona Kim no episódio 1, né? Sabe, fazer nada, assim. E a história do Grido, é, tem um livro que conta, se não me engano, é Tales from Mos Eisley Cantina, que conta só do Grido, assim, e que você vê que ele é um loser total, assim, ele é o... Luz. Ele tá com aquela cara também, né, cara? Porra. Mas todo mundo sabe que o Han atirou primeiro, né? Mas então, e falando em He-Man também, seria um Jawas, é, o corpo um Jawas sem perna, não? Meu Deus, é verdade! Olha, isso é uma teoria. Boa! Cara, é uma teoria. Boa! Ou um Jawas Jedi. O corpo é o Jawas Jedi! Isso! Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. Don't try to frighten us with your sorcerer's ways, Lord Vader. Your sad devotion to that ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes. Are giving you clairvoyance enough to find the rebels' hidden fort. I find your lack of faith disturbing. Enough of this. Vader, release him. As you wish. O Luke ia ser um anão que ia lutar numa terra de gigantes. Você sabia disso, Jovem Nerd? Ah, mas sim. Ele fez esse filme depois. É a tara, exatamente, é a tara do George Lucas por anões. Ele fez esse filme depois, Willow. Por ele pouco. Não esqueceu a história, ele só mudou um pouquinho. O Darth Vader nessa época ele ainda era pau mandado, né? Ele ainda era bucha. Pois é, Darth Vader que mandava lá Moff Tarkin. Era mais pesado do que ele. Não, é diferente. Você ainda tem que, no começo, você tem no começo do filme, tem um cara, um oficial, que fala com uma arrogância com o Vader. É interessante. De pau a pau. Isso, né, cara? Porque a gente vê o tenso Darth Vader depois do Império Contra-Ataque, no Retorno de Jedi, e aí quando você vê, depois, lógico, né, você vê o episódio 4, né, você fica pensando, pô, esse cara... Quer dizer, é claro que a gente sabe, porque o George Lucas foi dando mais importância ao Vader depois quando veio a repercussão, né? Todo mundo sabe disso. Uhum. Então, assim, você vê que realmente parece que o George Lucas não estava pensando no Darth Vader ali, como ele se tornou, né? Porque realmente foi o que o Carlos falou, cara. Né, foi na casa, esculachava. É. Nem chamava ele de My Lord, chamava de Sir. Sir, é. Essa cena pra mim é nítida. Essa cena no começo do filme, que é ele entrando na nave. E tem um outro oficial, não é nenhum dos caras graúdos que ele encontra depois na Estrada da Morte, não. É um oficial que tava com ele, falando de igual pra igual com ele. Mas eles dão devido respeito, ele que tá mandando ali na nave. Sim, mas não tem medo. Não tinha olha, medo, só o cara falava de igual com ele. Eu entendo pelo seguinte. O cara falava... Mas eu entendo pelo seguinte na história. Ali era o cenário dos militares. Nós somos o governo, nós somos os militares, a gente que manda, as patentes estão aqui, eu tô há 40 anos nessa porra. E o Darth Vader não era nada. Isso, mesmo peraí, assim, mas cara. O Darth Vader não tinha patente. Presta atenção, o Darth Vader não tinha patente. A única autoridade dele era porque ele era um protegido do Imperador. Então ali, quem tava cuidando das coisas eram os profissionais. Nós somos os militares, nós cuidamos disso. Você... É um chanceler, você é uma, sabe, você é um representante. Ele era é o segundo em comando mas do ele, Imperador, ele não, ele era um representante do Imperador. Depois que o cara sobreviveu sozinho à Estrela da Morte, que nego respeitou ele. Não, Jovem, mais ou menos, cara, se você for pensar na história como ela acabou se concretizando, pô, cara, só os caras saberem que ele foi um dos caras que destruiu os Jedi é pra nego se pelar de medo. Você cara. Viu que? É, mas, a, isso, mas ali isso ainda tá sendo. Mas ninguém acreditava mais em Jedi, cara. Ninguém acreditava nem que o Darth Vader era. Exato. Força, ele fala, essas bruxarias antigas e mortas e tal. Ninguém levava isso a sério mais. Os caras. Entendo por quê, depois de apenas 20 anos, a mitologia subiu, assim, né? Todos não, aqueles mas, caras mas, que estavam ali viram os Jedi não, mas, lá, não. Viram todas as guerras. Não. É justamente o que eu tô falando, que a história mudou um pouquinho, normal, o cara, entendeu? A história mudou um pouco. É, porque, assim, ele não mudou. Certamente, quando o George Lucas pensou nisso, no primeiro filme, dos Jedi, eu acredito que ele imaginou os Jedi, assim, uns, talvez 50, 40 anos, assim, tipo, uma coisa assim, sabe? Porque realmente não tem muito sentido, assim, né, se for ver por esse lado. Não, não tem sentido nenhum. Olha só, o terceiro filme, o episódio 3, qual a diferença de anos do episódio 3 pro episódio 4? 20 anos. Oficialmente, anos. 20 anos. Aí, 20 né? anos, beleza. No final do episódio 3, não existe exército militar, não existe nada. Existe Stormtroopers, Imperador, Darth Vader e Jedi mortos. Quem disse? Aí, em 20 anos, ele criou toda uma carreira militar. Quem disse que não? E os caras não foram assim. Não, esses caras já eram militares. Cara, eles já eram militares. Militares da onde? Não existia. Ué, da não onde? Existia a galáxia... Como, pera, olha só, não existia clone. Você tá dizendo que não existia exército. Preste atenção. Não existia clone. A galáxia é uma união de planetas soberanos. Como não existia exército? Existia sim, cara. A Padme tinha um exército dela em Naboo. Você tá entendendo? Que cuidava... Você tinha cada tinha aquela tropinha. Tinha suas guardas. Isso, mas não existe. Eles tinham um exército da República. Por que caralho os Stormtroopers? Você tá, olha só, é a mesma coisa que o Império Romano. Porque presta atenção, é que nem o Império Romano, cara. Existiu o exército de Roma, mas existiam os exércitos das famílias, existiam os exércitos dos senhores... etc. Esses exércitos, quando Roma foi crescendo, foram se unindo em uma nação só. Foi o que aconteceu no Star Wars. Não foi isso, não. A história do episódio 2 conta justamente que não existia um império, um exército da República. Não, existia só os exércitos locais. E aí os clones surgem como a primeira tentativa da República de ter um exército coeso, né? De um exército exatamente. Deles. Comandantes. O Tarkin já era velho. O cara já tinha, sei lá, 40, 50 anos. O cara já era velho. O que, que ele era antes? Cabeleireiro? Ele era militar, cara. Não, eu acho... O cara era militar, cara. O cara já era militar de carreira. Tá dizendo que na galáxia não existia militar. Não, existia seus planetas. O problema é você unificar isso tudo da forma que 20 anos depois tá unificado. Mas então ele chega... Pô, cara, mas tem que começar acha... de um dia. Sim, mas da forma que é apresentado no episódio 4... A organização não pode ter levado apenas 20 anos pra ter se construído tudo aquilo. Claro que pode, pô. Mas aqui no Brasil, como é... Pô, maluco, aqui no Brasil, quanto tempo o nego levou pra comandar aqui o país inteiro? Pô, cara, mas olha só, o Brasil e a galáxia... São duas coisas completamente diferentes. Tipo... Quantidade de território e pessoas. Presta atenção. Você já jogou War Star Wars. Presta atenção. Tanto que levou 20 anos pro Imperador dissolver o Senado, que dissolve só no episódio 4. Existia Senado, não, existia burocracia. Ele dissolveu de um dia pro outro, mas... Não, mas ele resolveu da noite pro dia, vou dissolver agora. O cara não resolveu da noite pro dia, o cara tava construindo uma estrutura militar pra tomar conta de tudo, cara. Militarmente. Quando ele sentiu seguro no cargo, ele foi lá e... Mas o que acontece? Agora... Pra que serve o Senado? O Senado tem um representante de cada planeta que defende os interesses daquele planeta. Exato. Cada representante desse tem controle, ou não, enfim, sobre um exército local. Quando você chega, você tem um império e você tem um exército seu, que é muito maior, muito mais poderoso que o exército local, você não precisa mais do senador ali. Você pode chegar assim, agora você sai, você aposenta claro, todos os seus soldadinhos e a gente toma o planeta. Pronto, pacificamente. Alguns são pacíficos, outros não, mas foi assim que aconteceu. Foi tomado mesmo. Exatamente, o exército não foi o exército do local. Mas onde foi o exército local que virou Stormtrooper? O que que o Tarkin fazia no episódio 3? Antes, aliás, do episódio 3. O que que ele era? Nada. Projetista de estação espacial. Não era projetista que foram aqueles insetos. Não era não, porque eles pegam das baratas. Era alguma coisa, cara. Vocês têm que entender que também muitos planetas não tinham um exército local. Por exemplo, Tatooine. É. Pô, que nem convocava. Mas Tatooine não era nada, cara. A convocação do Império, você vê isso pelo início do primeiro, né? Pô, era quase certo, assim, você quer fazer alguma coisa, você era convocado pelo Império. Por exemplo, o Biggs, aquele amigo lá do Luke, né? Yeah. ele fugiu para não ser convocado pelo Império, para não ir pro Império, entendeu? Ele fugiu para poder ingressar na Aliança. Então, é que assim, era meio assim, não obrigatório, mas era meio que fechava um pouco o cerco, né, cara? Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que tem muita gente que poderia ingressar no Império, entendeu? É, tem a pessoa que era apoiada. O Império era apoiado por alguns planetas, com certeza, devia ser. É, não, e por pessoas. Assim, o Império é uma forma de governo. Tem gente que apoia, tem gente que não. Exatamente. Então, nem todo mundo via o Império como uma coisa ruim. E essa parada que o Henrique falou, eu concordo plenamente. E por isso que eu acho que eu sempre critico os novos episódios. E tem mesmo aquela refilmagem do terceiro, do Retorno de Jedi, terceiro, do, enfim, do sexto, que, ele, é, que no final tem eles, quando a Aliança ganha, aparece eles derrubando a estátua todo do Imperador em Coruscant. Se você pensar bem, cara, porra, Coruscant resistiria, como tem três quadrinhos de Dark Empire, tem uma batalha só em Coruscant. Pô, cara, Coruscant tá na cara que Coruscant resistiria muito mais tempo, entendeu? Do que os negros chegam a derrubar a estátua. Não, mas o Império não é assim. Destruído não porque é assim. Destruíram a Estrela da Morte no retorno. Não é assim. Oh, olha só, presta atenção. Você, pra derrubar a estátua, você precisa de meia dúzia de pessoas e um trator, compadre. Só isso. Meia dúzia de pessoas que apoiavam os rebeldes. Mas aparece no filme... Não, cara, mas aparece no filme o nego soltando fogos. Então, mas aí... Uma galera lá. Então, mas aí mostra a festa lá, mas podia ter do outro lado da varanda tinha um cara reclamando lá. Maldito. Ah, pô, até parece, cara. Nego, aí você realmente disse... Sair... Mas aquilo ali mostra, então, que não existe... Existia organização militar. Porque então, caiu o Imperador, acabou tudo. Virou festa. Ah, cara, aquilo é só pra representar que as pessoas estavam livres do Império Maldito. Só isso. Você não ia mostrar que ia começar uma guerra civil depois que o Imperador morresse ali no final do filme, entendeu? Mas é o que acontece isso, no final do episódio 3. No final, pra mim, do episódio 3, pra mim ali começaria uma guerra civil. Começaria uma guerra... do Império se impondo. É o que acontece, uma guerra civil, a Aliança se forma contra o Império. E aí fica esses 20 anos, 30 anos, sei lá, até o final do Retorno de Jedi numa guerra civil. E em 20 anos, a única vitória que a Aliança tem é no final dos 20 anos, que ali tanto fala, que é a primeira vitória da Aliança. Exatamente. Uma vitória, vitória, né? Porra. Não, afinal, no começo do filme, a primeira vitória é eles conseguirem o plano da Death Star. Então, porque o Império era gigante. Foram 20 anos, foram 20 anos nego tentando formar a Aliança, cara. É isso que é a parada. Cara, se eles estivessem por cima da carne seca, eles não eram rebeldes, eram Império. Exatamente. E você não viu que o Imperador foi aplaudido no episódio 3? Ele tinha apoio dos planetas, dos senados, etc. Entendeu? Então pra ele construir a estrutura dele foi fácil, entendeu? Não teve que conquistar planeta por planeta. Já era tudo dele. O dinheiro todo da República era dele. Sim, é verdade. Sim. Ele tinha o seguinte, depois o Império, ele é racista, né? Ele é xenofóbico. É. Mas, isso é interessante, sim. Né? Ele abole todas as outras raças. É, ele só gosta de humanos. Apesar da gente ter... Mas é o universo expandido, né? Aí no universo expandido você tem outras coisas. Aí. Mas nos filmes sempre foi isso. Tanto que as únicas outras raças... Almirante Tron, né? É, o Tron, que era o... É, o Tron. Mas ele era um humanoide, ele só tinha pele azul. Ah, então foi. Mesmo assim, estaria fora. Ah, mas eles suportavam. Ah, esse cara é bom, então... Eles usavam Bounty Hunters e tudo mais, mas não existia nenhum deles em posição de poder. Como não existe Bounty Hunter humano? Não, existia Bounty Hunter humano, mas... Você falou, eles usavam Bounty Hunters? Não, eles usavam outras raças. Não, raça não eram humanos, de outras raças. Ah, sim. Eu pensei que pra você ser Bounty Hunter, você não podia ser humano. Eles usavam Bounty Hunters de outras raças. Mas eles não tinham nenhuma outra raça em posição de comando, como almirante, capitão. Exato. Nenhuma. Exato, não era tudo humano mesmo. Não sei dizer Stormtrooper. Interessante isso, né, cara? Mas... Interessante isso. Eu acho que isso é uma questão econômica. Quanto menos alienígenas, menos maquiagem. Claro. É usado bastante alienígena nos filmes. Né, cara? O problema é esse: é usado bastante alienígena nos filmes. Até no primeiro filme. Não adianta, cara. Você vai botar. Aonde? Mais ou menos. Mos Eisley. Mas imagina um bicho daquele de Mos Eisley de só ali, né, cara? Hein? Não, o Império ele foi baseado largamente no exército alemão. Isso sim, tem várias referências. É, o nazismo e tem aquela coisa da raça pura. Tudo isso tem também a filosofia. Exato. Pode ter sido chupado no Império, né? Coisa da soberania humana, ao invés da soberania ariana. Então... Eu acho que não teve esse pensamento não, cara. Eu acho que foi simplesmente contenção de gasto. É claro que tem esse pensamento, seu maluco. Eles são retratos nazistas. Sim, cara, mas acho que não tem esse pensamento. Claro que para um filme de ficção científica seria muito mais maneiro que os nazistas tivessem alguma coisa deformada de alienígena. E não fosse um humano. Boring, né? A armada Kodan, né? Por isso que ele... Nós somos da raça da preta porque dá, temos cara. Um chifre no meio da testa, não, cara, sabe? Olha só, e o cara da armada Kodan, você não tem respeito pra aquele cara lá do monóculo digital. Não, mas você naquele filme Mercenários das Galáxias, cara, ele era meio esquisito e você tinha respeito com ele. Né, cara? Mas você tem que, né, pelo menos, nos filmes, o que que mostra? Todos os alienígenas são da Aliança. Os Calamari, o Wookie, todos os outros não, fazem tem parte. Tem a galera do Jabba que não é muito boazinha. Não, do Jabba não é nem do Império nem da Aliança. Eles são criminosos a favor deles mesmos. Falou, todos os aliens são da Rebelião? Não, tem alien malvado também. Não. Caquinho, você é o preconceituoso aqui. Você está querendo vestir no Império uma carapuça sua. Você não aceita humanos Bounty Hunters. Você não aceita alienígenas no Império. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Only a master of evil, Darth. Esse ano a gente vai comemorar 30 anos, certo? Quando comemorou... Star Wars. Star Wars. Quando comemorou-se os 20 anos, George Lucas já fez a sua grande mudança no filme, né? Que ele dizia assim, era... Não, agora eu vou finalizar o filme. Ele criou aquela Special Edition. Uhum. No primeiro filme só tivemos aquelas cenas em Mos Eisley, que eles estão chegando. Teve mais alguma outra? Teve coisa no... diferente no cena primeiro filme? No... Jabba, né? Cena do Jabba, né? Cena do Jabba. As cenas das naves, das batalhas. O maldito tiro do Grido. As naves no final. Eu queria saber, o que vocês acham? Melhorou o filme ou ele estragou definitivamente a trilogia? Claro que estragou, tanto que voltou a versão original. Claro, o Grido, por exemplo, é um exemplo disso, né? Não, isso é realmente... uma palhaçada. Exato. Não, eu acho que ele não devia ter feito alteração no roteiro. Eu acho válido, assim, várias as mudanças que fizeram de correção de efeito. As cenas de batalha ficaram muito, muito maneiríssimas. É, isso é verdade. Agora, a chegada da própria Mos Eisley ficou legal. Mais assistir, não consigo mais assistir a batalha de Yavin original. Eu amo a versão original, mas eu não consigo assistir depois que eu vi no Special Edition. As naves dando... Rasantes perto da câmera, né? Manobras. E o Obi-Wan lutando com o Vader? Ah, a gente tem que falar disso, cara. Vamos analisar a segunda luta de Obi-Wan versus Darth Vader, né? Vamos primeiro fazer um flashback rápido de como foi a primeira luta entre o Obi-Wan. Uhum. E Anakin Skywalker. Eu tenho um lugar mais alto. Você não vai me vencer nunca. Peraí, essa é a melhor parte da luta. Pra você foi ter... uma luta toda pirotécnica. Os dois pulavam, pulavam na lava. E termina com o Obi-Wan dando um golpe, cortando três membros. A gente já corrigiu isso, são dois golpes, mas tem um efeito. É, mas o som só dá um. É, pois é. Aí nós avançamos 20 anos. O que aconteceu com esses dois, cara? Aquilo, primeiro, beleza, a gente avançou 20 anos. Quantos anos o Obi-Wan tinha no episódio 3? Vamos lá, por alto. Não, isso não dá pra saber. Não, por aparência. Ali vamos botar que ele... Vamos dizer que ele tinha uns 40 anos ali. Sim, no episódio 4 ele tinha 120, e aí? Aí eu chego à minha teoria, que 20 anos em Star Wars equivale a 250 na Terra. É, exato. Isso. Olha só, eu tenho uma teoria pra luta final do episódio 4. É. Eles são Jedi, Sith ou não, e continuaram treinando. É. Certo? É. Então, eles ficaram tão fodas. Tão mestres na parada que eles ficaram o tempo todo se estudando, cara. Porque qualquer vacilada era um abraço. É que nem... pular, ninguém faz mais, né, cara? Para e pensa, não é nem só a questão da idade, né? Se a gente for tentar analisar, o cara, nunca mais lutou como ele lutou, como o Anakin. Peraí. Questão de idade não existe, porque eu vou te apresentar um cara chamado Yoda. Aquele mesmo Yoda que tinha 800 anos, 880 anos, e em 20 anos virou um velho decrépito, né? Que não envelheceu 800, ele envelheceu 20. Não, aí você tem que pegar que aí são as drogas e as ervas medicinais que ele comia em Dagobah. Achei que isso devia prolongar a vida dele. Depende! Cara, depende das ervas. É que nem abrir a lata de feijoada. Uma lata de feijoada dura, sei lá, 50 anos fechada. Você abre, ela apodrece na hora. Abrir a lata do Yoda, cara. Engraçado que o Obi-Wan chama o Darth Vader Darth na luta, né? É, um apelido carinhoso, né? Não, porque ele é inglês. Sean Connery ia chamar ele como? Só que ele nunca teve intimidade com Darth Vader, só com o Anakin, né? Então é engraçado, né, essa coisa, né? Foi como a gente tava falando, né? Como se o George Lucas fosse construindo aos poucos a história. É claro, mas nessa, é isso que aconteceu. De repente, nessa época, ele nem tinha pensado no Anakin. Não, eu sei, mas é curioso, né? Claro, né? Mas é assim que acontece, a história vai evoluindo. Fala como se ele fosse sempre Darth Vader, né? Exatamente. O grande mito foi que, quando foi lançado Guerra nas Estrelas, o primeiro... O George Lucas já tinha toda a história dos 9 filmes feitas. Isso é um papo furado do cara. Não. Não existia isso. Ele, não, ele tinha uma ideia do que poderia um exatamente dia ser. Cara, ideia. Você com a história pronta, você fala o que você quiser, cara. 40 anos depois de história, tu fala, não, é a saga dos Skywalkers, eu pensei nisso tudo quando era na faculdade. Aí é bonito. Não é, cara, o cara foi jogando um monte de personagem ali, ia mudando conforme as pessoas gostavam ou não, sabe? Cara, lembra que a gente falou no outro podcast sobre a quantidade de pontas que ele amarrou, que nunca foram perguntadas, e a quantidade de pontas que ficaram abertas e que ele sequer citou, né? A quantidade de falha que tem entre de buracos entre o 3 e o 4, jamais existiriam, né, essas falhas se ele já tivesse planejado a história do Anakin jovem. Vamos repassar as loucuras do Obi-Wan. Seu pai, quando eu conheci, era um grande piloto. É. Sendo que eu nunca vi ele voar em nada quando eu conheci ele. Me contaram, né? Mas, que é? Eu ouvi dizer. É. Dois. Esse lightsaber seu pai deixou, eu queria que você tivesse quando eu tive essa idade. Seu tio achava que você ia me seguir numa cruzada idealística, tola, como seu pai fez. Que porra é essa? Puta que pariu, cara, de onde veio isso? Que o seu pai foi um grande amigo e foi traído e morto por Darth Vader. Essa é um caô descarado, né? Esse é o caô que o Luke descobre. Exatamente. Você descobriu esse. Esse é o único que é revelado porque o Luke descobre sozinho depois. Sozinho não, porque o Yoda já gaga a conta. Você tava vendo um negócio, um programa Colecionador Incurável. Você já viu esse programa? Não. Passa na Discovery. O cara colecionou de Star Wars. Olha só, cara. O cara tá mais, né? O cara foi pra Tunísia, foi pro lugar onde tinha o set de filmagem lá de Tatooine. Começou a pagar, eu dou dinheiro pra vocês conseguirem qualquer coisa que tiver aí no chão e tal, que foi da época de Star Wars. Areia, Os caras traziam as paradas lá que o set ainda tá lá, né? Umas coisas do set. Né? Ainda tá lá? Não, presta atenção. Tem gente que mora lá, inclusive. Não. Do set. Não. Peraí. Não. Sério, cara? A casa do Luke é um hotel. Aquela casa enterrada lá é um hotel. Então... Mas tem umas construções que foram feitas e tem gente que mora lá. Tem nego que mora lá. Sabia disso, não? Não, eu sei do hotel. Não, o resto eu não sei. É, isso é verdade, cara. Tem lá até hoje. Você foi na Tunísia, tem. Na Tunísia. É porque aquelas terras o Jorge Lucas comprou, né? Então, não, teoricamente é propriedade. Que isso? Ele comprou, o Jorge Lucas tem terras na Tunísia? E tanto foi onde ele filmou o episódio 1, 2 e 3. Não, calma aí, cara. Calma aí. Ele pode ter tranquilamente, porra. Quanto é que deve custar terra na Tunísia? Peraí, você tem uma cerca branquinha escrito propriedade de Jorge Lucas. Deserto Skywalker, né? Tem lá a cerca. O nome do lugar onde filmou é algo parecido com Tatooine mesmo. Tatooine, um negócio assim. Eu até depois dessa, eu tenho quase certeza que o Peter Jackson deve ter comprado lá metade da Nova Zelândia, né? Por que não? É porque ele ainda não recebeu o dinheiro todo dele da New Line, só depois que ele recebeu. I want to come with you to Alderaan. There's nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. É uma coisa que eu interessante falar, que eu tô querendo falar sobre isso, é sobre a jornada do herói, né? Quer dizer, o que é a jornada do herói clássico, né? Aquela jornada do herói que sai de um... tipo o Rei Arthur, né? Que vem do nada e descobre que tem um antecedente, que alguma coisa dele, vai e se torna um grande herói. E, assim, os filmes nessa época estavam muito, muito carentes disso, né? Ainda tinha... e sempre repetindo alguma coisa que já existia. Uma coisa que o Campbell fala, que foi que deu muito certo no Star Wars... Peraí, Joseph Campbell... escritor do Herói das Mil Faces. Escritor do Herói das Mil Faces e vários livros que foi mentor do George Lucas. O cara fala sobre a jornada do herói. Uma coisa que ele fala, que foi interessante no Guerra nas Estrelas, é que ele veio numa época que o mundo já era um lugar muito pequeno, então não existia mais terras inóspitas, como, por exemplo, Perseu, que sai da... Perseu, herói grego, que sai da fazenda dele, do lugar dele, vai conhecer outras terras e tal. O mundo já é uma coisa muito pequena. E você vem a reboque desse negócio da exploração do espaço e tal. Então, não existe mais floresta em deserto inóspito. Então, quer dizer, o lugar inóspito aí é o espaço. Então, isso foi a grande diferença. A grande diferença, assim, o grande diferencial do Star Wars, né? Quer dizer, foi a jornada do herói. Só que esse herói, em vez de ser colocado numa floresta, como era qualquer herói clássico, como Rei Arthur, como Perseu, como todos esses heróis, ele foi colocado no espaço, dentro de um contexto que estava tudo a ver com o contexto da época, entendeu? Que já era um lugar que você não conhecia mais. Exatamente. Você vai numa floresta lá buscar o cetro de não sei o que. Vai na terra floresta, distante, aquele lugar que ninguém conhece. Não existe mais isso, não existe mais mistério, né? O mistério é o espaço. Mas esse mistério do lugar distante, desconhecido, fantástico, existiu até meados do século XVIII, XIX. A África era um lugar misteriosíssimo. Tanto que tem, né, as grandes histórias de mitos da África, como King Kong, Tarzan, essas coisas, vinham porque, cara, existia aquela terra inexplorada, com mistérios além do nosso conhecimento. Hoje em dia, né, o espaço passa a ser esse lugar misterioso, né, pra gente. A fronteira final. Eu acho interessante repetir isso que o Campbell falou. Aliás, quem quiser conhecer mais o trabalho dele, é sensacional. Fala sobre George Lucas também. Tem uma entrevista do George Lucas no Poder do Mito. Comprem esse DVD, vocês vão adorar. E tem uma entrevista com o George Lucas. Aliás, a entrevista é dada no Rancho Skywalker, né? Uhum. Ele fala sobre Guerra nas Estrelas, fala sobre várias coisas da jornada do herói. Pô, muito legal. Mas a gente nunca, assim, mudando de assunto só um pouquinho, a gente nunca viu o George Lucas fora do Rancho Skywalker, né? Uma coisa interessante é que ele é baseado no livro que o George Lucas escreveu, né? O romance do Star Wars, que foi até lançado antes do filme, não foi, Henrique? Foi lançado uma versão romanceada? Formerly titled Star Wars From the Adventures of Luke Skywalker. Deixa eu ver se tem a data aqui. 76, primeira edição, dezembro de 76. Então, antes do filme lançar, ele já tinha lançado o filme. E esse livro, até onde eu sei, ele tem mais... história do que o próprio roteiro do filme, né? Tem cenas como o Luke vendo a batalha do Star Destroyer de binóculo. Na verdade, isso foi filmado, né? Não sei se isso foi filmado? Assistiu, isso eu não assisti. Existe nas cenas excluídas. Eu tenho aqui essa cena e ele sai correndo pra um barzinho lá, uma lanchonete, onde estão os amigos dele. Então, pois é. Inclusive, o Biggs está lá, exato. Participa. Porque não muito sentido, inclusive o Biggs aparecer depois no Special Edition. Ele, Biggs, aquela comemoração toda, sendo que o cara nunca apareceu antes. Exato, assim, né? Assim, pensando em termos de filme cinema, mesmo, ele é mencionado. O Biggs é mencionado no começo. Mas como o Henrique falou, em termos de roteiro de filme, né? Fica jogado no meio do filme. É, Não faz sentido ele aquela viadagem toda Biggs, né? Parece a namoradinha. Tanto que no corte original, né? No original do filme não tem essa cena. Olha o Caquinho, cheio de termos cinematográficos, pisando no corte original. Essa cena é do que seria a abertura do filme, né? Do Luke olhando e tá indo falar com os amigos. Eu acho uma pena ter sido cortada, porque tem uma das mulheres mais lindas que eu já vi, que era uma amiga do Luke, não aparece, só aparece nessa cena. Meu Deus. Linda, linda, linda. E eu ia apagar totalmente a Leia, porque ela dá 1000-0 na Leia. Olhos verdes, um espetáculo. Quando eu era mulher que tava ficando viciado em Star Wars, um amigo meu trouxe o Radio Drama, que eles gravaram com o vozes originais do Mark Hamill e do Anthony Daniels, que é o C-3PO, e o resto eram outras pessoas. Mas eles tinham cena, o que me cativou é porque tinham essas cenas que não tinha no filme, que eu não conhecia, né? E uma cena, exatamente, que é uma cena que eu nunca esqueci, é a tortura do Vader na Leia, que não mostra no filme, que ele fala, né, agora vamos descobrir a localização da base rebelde. Aí depois você sabe que ela resistiu, né? Parece que mas tem a cena, cara, é absurdamente sinistra, assim, acho que era até sinistra demais, mas tá no filme. Ainda mais com um filme pra, infantil, né? Ainda mais ele faz ela acreditar que o corpo dela tá em chamas e que ela tá, sabe, urrando de dor e ela grita, cara, é violento, sabe? Mas é maneiro, é interessante de ouvir, esse radio... Vocês tinham concepções erradas sobre Star Wars quando vocês eram pequenos? Que depois vocês foram, sabe, tipo, achar que era Dark Vader, sabe, de escuro. Não, como acho que você falou com o Arthur, eu achava Tripion, que era o da dublagem também do C-3PO, era Tripion, chamei ele de Tripion a minha vida toda. Eu era Arthur, né, porque a manchete dublava Arthur como Arthur. Arthur e Tripion, era a dupla. Dupla dinâmica. A primeira vez que eu assisti, eu lembro que isso agora me veio à cabeça. Eu tinha uma dúvida em relação ao nome do 3PO. Eu ficava, 3PO, não é o. Eu ficava achando que era o outro. Era o Arthur. Ele tinha três pernas. Caraca, isso é complexo, hein? Mas o nome dele não é C3PO. É, mas ele tem um apelido que é Trippio. Todo mundo chama ele de Trippio. É o tripé. Exato. Ah, meu amigo. É que tu não tá informado da terceira perna, cara. Vou falar em terceira perna. Que coisa. O C3PO sempre teve um dilema sobre a perna prateada dele, né? Tem muita gente que até hoje não sabe, não vê a perna prateada dele. É verdade, a perna prateada é invisível. Ele tem uma perna prateada invisível, deve ser o tripion dele. Não, uma das pernas dele é prateada, sempre foi. Uhum. Ele arrebenta, sempre foi não, nesses episódios clássicos, né? Nos clássicos, desde o episódio 4, 5, 6... Mas até quando eles dão uma consertada nele no final do episódio 4, continua prateada? É, prateado. Na verdade, agora que você falou, não sei se ele ganha essa perna prateada depois do Império, quando ele é desmontado, mas eu acho que não, acho que ele sempre tem mesmo. Tem gente que nunca viu. Sabe? Exatamente. E a outra dúvida que é sobre o C-3PO, se esse O é um O ou um zero, até hoje também. Não, cara. Tem, tem gente que fala que é C-3P0, tem gente que fala que é C-3PO. C-3P0? Não, mas é porque... É o pior nome do mundo, né, cara? É porque O pode ser Zero também lá fora. É, você vê escrito C-3P0 em vários lugares, inclusive. C-3P0? Então, eu nunca vi, sério? No lugar do O tem um zero. Você vê isso em vários lugares, se você procurar. Qual a origem do nome dos robôs? Real ou a origem, assim, dentro do contexto do filme? Dentro do contexto do filme. Ah, tá, então não faço ideia. Por que o C-3PO, ou tripé, se chama tripé? Que ele foi construído pelo Anakin, certo? O Anakin, então, o Anakin nomeou ele tinha C-3PO? Uma série de robôs. Esse é o meu robô da série 3. É isso? Não é isso. Como é que ele chegou a essa decisão? E aí, em vez de ser, ele ia ser 3P0, porque foi o primeiro que ele fez. Cara, nem levanta essa questão de Anakin construiu o C-3PO, que é uma coisa muito escura. Não, cara, mas algo tem que ser discutido. Por que o robô chama C-3PO? Quantos C3PO existem na galáxia? Robô dourado. Quantos R2-D2 existem na galáxia? Nenhum, só ele. Só. O outro é R2-D3, R2-D4. Tá, então você tem um número bem limitado de robôs na galáxia. Não, porque o outro... Você faça a combinação de letras é e... O outro é B1, C2, sabe? Não, mas olha só, a gente não sabe... B1 e B2, né? Ou seja, existe um grande registro... O grande registro galáctico de nomes de robôs? É, exatamente. É, olha só, assim como a gente não sabe qual é a forma de prevenção de doenças ou de previsão de sexo de bebês e essas coisas que já foram discutidas antes, a gente paternidade. Não sabe... Paternidade. A gente não sabe se no universo da OZ, na galáxia, também só tem 10 números, né, de um dígito. Ah, é verdade. Agora você também pensa o seguinte, eu tava pensando outra coisa. Beleza, é numa galáxia bem distante daqui, certo? Ah. Uhum. Tá, quantos anos, quanto é 20 anos? Ah, cara, isso é fantasia, você não tem que fazer esse cálculo. Exatamente, é medido em que planeta? Não tem que fazer esse cálculo. Isso tá mais pra Asimov, cara. Star Wars é fantasia. Não, sim, mas isso determinaria praticamente a relação de anos. Quer dizer, ah, o cara tem 70 anos. É. Mas 70 anos... Mas isso aí, whatever, a gente tem que converter pro nosso tempo. Eu tenho 150 slumbles, sabe, 20 anos, whatever. O negócio é que cada um ali mede a sua idade a partir do planeta que nasceu. Mas não tem isso. Não, cara, deve ter um consenso, deve ter um eu. Galáctico, sabe? Língua. Isso aí não é mas mesmo discussão. Assim, sempre vai ter um americano que vai contra. Eu lembro que eu entrei numa discussão uma vez, lá com os amigos do Caquinho de RPG, se os Stormtroopers da trilogia original eram clones ou eram contratados. Foram alistados, né? Olha, eu sempre tive essa dúvida também. É, porque... Olha, cara... Depois que eu descobri que eles não eram robôs... Aí eu falava assim, gente, você não viu o episódio 2? O cara falou que ia mostrar a origem do Stormtroopers, tá aí, é tudo clone. Aí o cara, não, mas você tem que ver que eles têm tamanhos diferentes. Eu falei, sim, mas é porque no filme original não se pensou nisso. Pegavam os atores lá, os extras, e botavam a roupa neles. Mas olha só, no filme não fala. Então, quando no filme não fala, você tem duas possibilidades. Ou você especula, ou você acredita no que está no universo expandido. Né? As duas possibilidades. Segundo o universo expandido, o exército de Stormtroopers original, quando foram criados os Stormtroopers, eram clones. Que eram os Clone Troopers. Os Clone Troopers. Não, não. Clone Troopers viraram. O nome mudou, né? Sim. Porque não era mais clones. Não, não. Porque acabou a Guerra dos Clones e começou a Guerra das Clone Tempestades. Clone Wars, pode ser. Mas acabou a Guerra Clônica, as Guerras Clônicas, eles viraram Stormtroopers. É, à medida que o tempo foi passando, né, esses 20 anos, eles pararam de fazer clones. Sabe-se lá por quê? Porque destruíram lá o equipamento dos caminoanos lá e tal. Mas os caminoanos deixaram de existir, eles foram levados à extinção. Porque o Jungle Fett é feio pra caralho. Também. Não, eu mesmo não aguentava mais olhar aquela carocha replicada pra tudo que é lado, cara. Um bilhão de Jungle Fett olhando pra caralho. Porra, meu irmão! Aí os caras dizem que com o tempo eles criaram as academias militares lá, as academias imperiais, e o pessoal foi se alistando. Tá. Tem um trecho interessante no jogo do Star Wars Battlefront, que é o Battlefront 2, que é passado... Você joga com os membros do 501, né? Do 501st. Que é o Esquadrão de Elite, o Esquadrão de Elite, do Vader, aquela coisa toda. E eles, você joga com eles desde quando eles são clones, e eles vão citando, né? Sobre a campanha da guerra, sobre esses 20 anos e tal. E chega uma hora que eles falam, as coisas estão ficando estranhas no Império, porque... Ninguém se reconhece mais, porque agora tem muita gente se alistando. Ninguém se reconhece mais, tem um monte de cara diferente, né, cara? Eu não entendo mais nada. Imagina, você é um clone, todos os seus parceiros pensam exatamente como você. De repente entra um monte de gente que não tem essa sintonia mais. Então você, como membro de elite, começa a se sentir superior, claro. E o 501 continua coeso até o final da campanha, o 501st continua... com os clones, mas o resto dos Stormtroopers não. À medida que os clones vão substituindo por soldados normais. Isso é o segundo universo expandido, né? Segundo universo expandido. Porque eu lembro... Essa é a grande, acho que é a maior questão que acontece da primeira da trilogia original pra nova. Por que que saíram os clones? Se existiam clones? Não, mas é... Por que que eles deixaram de existir? A discussão era essa. Na verdade, eu tava sendo teimoso com o cara porque ele também tava sendo teimoso. Aí ele falava que... Eu falava que os Stormtroopers eram clones e ele falava que não, né? Aí eu, tipo assim, por que não? Aí o cara, ah não, porque você tem que pensar que uma galáxia inteira, por questões econômicas, ou questões econômicas, filha da p***, é uma fantasia, cara. Você faz o que você quiser, se ele quiser ter um exército de clones da galáxia inteira, ele tem, sabe? Mas era isso, sabe? Não, na verdade, não importa. Levanta, o que ele é que ela fala da Leia pro Luke, você não é muito baixa pra ser um Stormtrooper. É, e eu tava pensando nisso, ah, os caras têm um tamanho padrão, etc. Mas lá, lá, isso aqui são clones, é. Pronto. Sabe? O robôs. Agora, olha só, uma dúvida que eu tenho aqui, que gerou essa discussão, é o seguinte. Que cagada de encontrar dois Stormtroopers do tamanho certinho do Han Solo e do Luke, né, cara? Não, é que a armadura é autoajustável. Não é. Porque se fosse, eles tacavam um Chewie na armadura. É verdade. Tem um limite. É tamanho único, mas tem um limite. Assim, tem uma fivela, né? Vai de P a G, assim. Não, sabe o que é? Você veste e depois vai rolando aquele rolinho atrás e ela vai apertando. Ah, descobriu pra que é o rolinho. Aliás, falando em Chewbacca, a gente não pode deixar de discutir, cara. Parece que não é o Império que é tão xenofóbico assim, né? Porque no final do filme, que os caras detonam a Estrela da Morte, o cacete e tal... O Chewbacca, que tava lá, também não ganha a medalha, maluco. Ele dá a medalha pro Luke, dá pro Han Solo, parabéns e olha, até a próxima. Not food, né, cara? Passou a mão na cabeça dele e falou, um bom garoto. Em nenhum momento daquela cena final aparece o Chewbacca. Ele não aparece em claro quadro. Claro que aparece. Aparece, maluco. Não aparece. Nas cenas da batalha de nave... Ah. O Chewbacca não aparece. Que... Ah, cara, o Han Solo tá lá, o Chewbacca também, tá? Ah, não, o Chewbacca tava dormindo no quarto dele. Tava entregando o jornal com aquela bolsinha de jornal. Eles fizeram uma triagem, né? O que você fez na Batalha de Yavin? Não, eu tava dormindo no meu quarto, então não vai ganhar medalha. Exatamente. E o que você fez? Ah, eu destruí uma nave, outro inutilizou e jogou o Darth Vader pra fora. Opa, você ganha medalha. Olha só, acho que tem um representante. O Chewbacca era um copiloto. Imagina se fosse uma nave, a nave do Akbar, né, aquela Moncala Mike. 3 mil pessoas a bordo, se as 3 mil iam ganhar a medalha ou o Akbar. Pô, cara, mas olha só, quando você livra a galáxia da Estrela da Morte, cara... E, tipo, são você... Nem que você seja o faxineiro da nave, cara... É verdade. Você merece uma medalha, meu irmão. Puta que pariu. A porta nave é a nave que avassala um planeta. Você está dentro de uma nave que vai ser avassalada, sabe? O Han Solo, em si, só ganhou medalha porque ele limpou o rabo do Luke. Ele não fez nada da galáxia. Ele indiretamente acabou fazendo. Ele só evitou o Luke de morrer, mas tudo. Ele não... Pô, cara, como assim ele não fez nada pela galáxia? Se o Luke tivesse morrido... Escravidão eterna. Então, o Vader salvou a galáxia. Se o Vader não tivesse, né, pegado a Padmé de jeito do Luke... Como... Não. Quem salvou a galáxia foi o babaca que projetou esta merda e deixou um buraco aberto até o centro. Em linha reta, cara. Todo mundo tinha uma curva, corta-fogo. Era direto até o final. Exatamente. Esse cara foi o cara que salvou a galáxia. O projetista da Estrela da Morte. Eles falam que é um porto de exaustão, né? O que que aquilo seria... Pra que que seria que servia aquilo, né? Exatamente. Ó, só pra você entender. É o equivalente a você botar uma banana no cano de descarte. Caraca, muito foda. Ah, perfeito. Cara, olha só, aquilo ali, cara, é a pior solução pra terminar uma história da galáxia, por assim se dizer, cara. Por quê? Os caras jogam uma bomba que faz curva. Tipo, você tem que entender então que é o seguinte, o tubo, né, vamos dizer que tem uma curva, uma pequena curva. Aquele tubo tinha que ser revestido de alguma forma em que o torpedo, não se entrando nele, não explodisse. Cara, não tinha nenhuma grade. É isso que eu ia falar. O buraco era aberto, cara. Direto até o... Tu vê quem vai entrar ali? Eu fico imaginando o Imperador, né? Falando com o pessoal depois, né? Depois da destruição ali. A porra da grade. Eu falei. O problema é que aí você chega depois e a grade aumenta, que aí passa naves por dentro do negócio até chegar no reator. Tava em construção ainda, aí vale. Tá. Não, porque no, olha só, é que no Retorno de Jedi eles têm que entrar porque eles botaram a grade finalmente. Aí eles têm que ter lá o meio. Aí galera, agora eles botaram a grade. Tem a cena depois que é o cara lá, chega um oficial pro Tarkin. Senhor, o ataque deles, nós analisamos, tá trazendo risco, tem perigo. Uhum. Posso preparar a sua nave pra gente evacuar? É isso? Não, agora é nosso grande momento de triunfo. Aí se fosse o cara, mas senhor, eu posso... Né? Aliás, no Radio Drama tem essa cena estendida. Antes tem uma coisa reveladora sobre o Tarkin. Porque ele tá falando com alguém, ou não sei se era o Motti, que era um general lá foda, e ele tava preocupado com o ataque, e ele tava pensando em arrumar a nave dele. Aí o cara fala assim, não, senhor, é impossível, os rebeldes, sabe, eles vão falhar, obviamente, e se eles falharem e o senhor fugir, o senhor vai perder tudo que você tem nessa vida e tal, não sei o que, sua carreira, etc e tal. Aí ele convence o Tarkin que tá tranquilo. Aí quando chega o cara falando que eles analisaram o ataque e tem um perigo, aí ele dá aquele show. Evacuar no nosso momento de triunfo, sabe? É muito maneiro que você dá um pouquinho mais de profundidade no personagem, que ali no filme realmente você não precisava, né? Mas é legal pra quem gosta... Será que teve uma movimentação interna? Será que eles mandaram alguém, sei lá, empurrar a mesa na boca do tubo? Pra bloquear a passagem? E qual é o do cara que tem que ficar no tubo da onde sai o raio da Estrela da Morte? Ah, aquele ali é o trabalho de apenas 6 meses, depois ele morre. O cara vê aquela descarga de laser e prótons radioativos e sei lá o quê... Ah, 2 metros do cara. Então, a cada 5 tiros ele substitui o cara. Verdade. Aquele cara tá fazendo quimioterapia, vocês entenderam, né? É, boa. A Estrela da Morte, ela é uma arma, vocês sabem. Ela foi construída pra dar um tiro só. Uhum. É verdade. Quando você chega com um bicho daquele em frente a um planeta, qualquer que seja ele, habitado ou não, e fala, fire, o planeta some, você precisa atirar. Você precisa só ficando com aquela merda de lá por toda a cara. Exatamente, essa era a ideia. Que, tudo bom? Revolta? Não, tudo bem. Nós vamos indo embora. Aí a gente tem que pensar na estrutura tecnológica da Estrela da Morte. Quer dizer, ela na verdade é uma arma que destrói planetas, né? É só isso. Pra que construir esta merda desta arma? Porque ele queria... Destruir os planetas. Ele queria... Ela é uma arma de medo. Ela é uma bomba Exatamente, atômica. Exatamente, ela é uma bomba atômica. Sim, mas está provado hoje que a bomba atômica não serve de nada. Como assim? Porque se você jogar uma bomba atômica, você devasta toda a área que você supostamente quer conquistar. E não pega os recursos Mas ele devasta o planeta, que recurso que ele vai pegar? Exatamente. Então, a Estrela da Morte não presta pra nada. Não presta, era uma arma de medo, rapá. Na onde tá a Estrela da Morte, você tem milhares de planetas. Então você tem bastante recurso. Se destruir um ou dois, não vai fazer muita diferença. Não são tantos. Não, mas era isso. Ele falar... Como não são tantos? Uma galáxia... Nem tudo que brilha no céu é planeta. Olha só, presta... Não, na verdade, nada praticamente brilha no céu. Olha só, presta... Presta atenção. Presta atenção. Não, calma, a gente vê os nossos planetas brilhando no céu do sistema solar. Não, sim, quase nada, alguns, mas tipo. Ai, ai. Okay. Mas olha, não, mas era isso, é uma bomba atômica, arma de medo, ó. Eu tenho e fiquei na linha, só isso. Você não tem, então fudeu. Exatamente. A gente tinha Guerra Fria aqui na Terra, né? Eu tenho, você tem, opa! É, se os rebeldes... Se os rebeldes tivessem a Estrela da Morte, aí era uma Guerra Fria. Ai, ai. Ou não, né? E daí? Só uma coisa que eu sempre quis ver, a Estrela da Morte entrando no hyperspace. Isso nunca apareceu, eu ficava assim, mano, como é que funciona? Porque a gente via a turbina de todas as naves brilhar e ela não tinha turbina, né? Então... Estacionando. Como é que tu estaciona aquilo? Pois é. Aliás, falando em hyperspace, eu não entendi por que que George Lucas tirou a cena das estrelinhas esticando quando eles entram no hyperspace na trilogia nova. Não aparece uma vez. A parada que é verdade, que era uma grande identidade visual de Star Wars, não sei porquê. Porque se ele fosse um bom diretor, um bom editor, cara, Tantas coisas seriam diferentes. Pô, meu irmão, você tá brincando. Outra coisa legal era dentro do hiperespaço, né? Aquelas nuvens as azuis. As nuvens também, azuis. Que a Lady Falcon faz. É, aquela, eles criavam um buraco de minhoca. É, não tem que ter explicação, não. Não era importante. Não, ficava. Visualmente era maneiro. É, legal. O Jorge Lucas tá numa de que visualmente maneiro agora é pensamento digital, não é mais. Exato. Exatamente. É foda. Você dá dinheiro pra esses caras têm dinheiro, daí ganham poder. Não, cara. Cara, o fato é o seguinte: ninguém é a mesma pessoa. Ninguém é a mesma pessoa, as pessoas mudam, cara. As pessoas mudam. E ninguém que comentar fez de ninguém. Ninguém é de ninguém. Pra finalizar, Star Wars Episódio 4, é o mais clássico, assim, a maioria dos fãs preferem o Império Contra-Ataca, eu também tenho a minha preferência, mas o Star Wars, o primeiro, tem todo o seu valor, é o primeiro filme, revolucionou o cinema, revolucionou nossas vidas, e é bom pra caramba, pra caçalha, pra... O único grande problema do episódio 4 é o diretor. Que é o George Lucas. Mas, cara, você tem que ver, você tem que entender, ele fez um excelente trabalho. Olha só, o episódio 4, sendo analisado como que ele representou pro cinema, nem ele é um péssimo diretor nesse filme. Não. O filme mudou o cinema, cara. O episódio 4 mudou o cinema completamente. A ideia do filme, a ideologia, o que foi criado com o filme é maravilhoso. Ele realmente construiu ali... Ninguém tinha feito nada que ele fez naquele filme até então. Ele mudou com a direção maluca dele, com aquele, sabe? Com toda aquela loucura dele, ele revolucionou o cinema, sabe? Então, esse filme... Porque ele tinha acabado de sair da faculdade, tava com tudo na cabeça ainda. Ele não tinha tecnologia pra burlar leis da física como o ator tem que estar ali pra atuar, né? Então... Ele não tinha... Ele teve que fazer o trabalho de diretor mais simples, preto no branco. É, ele teve que dirigir. Agora olha só, cara, o problema do Jorge Lucas é um só. O cara gosta de tecnologia, mas ele é velho. Por mais que o velho goste, o cara não consegue botar o videocassete pra gravar. Esse é o problema dele. Ele acha tudo ótimo, computadores, não sei o que lá, mas ele não consegue, sabe? O que ele pensa da tecnologia é obsoleto. O que o que o cara faz em Star Wars, tela azul o tempo inteiro, não sei o que lá, que a gente sempre jogou uma tela azul, o cara fez em 300 de Esparta e a gente bateu palma de pé. Era a mesma coisa, uma tela azul, os caras sarados correndo de um lado pro outro. Então o problema é esse, o cara envelheceu. E aí não sabe mais fazer as porras. Ai, meu Deus do céu. Então é isso. Vamos esperar que ele dê a série de Star Wars na mão dos criadores do Heroes. Dos escritores do Heroes. Cara, se ele dê em qualquer um que tenha menos de 100 anos, sabe? aquele seriado Clone Wars? Não era Clone Wars? Clone Wars, do desenho. A série ótimo, animada. Ótimo, cara, não foi ótimo? Maravilhoso. Foi ótimo. Não tinha nenhuma mente brilhante, nem nada disso, era... Sim, pessoas que gostam de Star Wars, provavelmente. O problema é que o Lucas veio de quê? 30 anos, 25 anos sem dirigir, 20 e poucos anos sem meter a mão num filme pra fazer pra dirigir a nova trilogia. Exato, o cara não tem mais mão pra isso. Por isso que eu falei, ele era menos pior porque ele tinha acabado de sair da faculdade, ele tinha um monte de amigos que... Na época estavam com seus primeiros projetos, né? O Spielberg, o Coppola. Essa galera tava dando uma força, né? Não, cara, olha só, não é isso, cara. Ele é velho. Ele é velho. Presta atenção. O cara tem a tecnologia inacreditável nas mãos, que ele pode fazer o que ele quiser, e aí ele pensa uma ideia idiota. Não vamos fazer, sabe o quê? A gente faz uma bolha de água e bota os caras pra lutar dentro, isso vai ser o máximo. A gente pode fazer uma bolha de água. Aí os caras fazer o que ele consegue imaginar, cara. Porque na época dele, uma bolha de água era algo inacreditável, cara. O segredo do George Lucas é ser limitado, né? Ele tinha que ser que nem o Rock 5, né? Ele tinha que perder tudo, começar ele do zero. Ele tinha que ler mais. Voltar a ler Joseph Campbell. Ponto, porque eu acho que ele não tem muito tempo pra isso, né? Mas cara, é complicado. A criação, sabe? É difícil você largar o que você criou, ainda mais numa parada dessa importância, sabe? Ele acha que faz melhor que qualquer um. Mas ele fala, ó, eu fiz episódio 1, 2 e 3 do jeito que eu quis, era o que tava na minha cabeça, e se as fãs não gostaram, a culpa é minha. Depende pra ele, cara. Sabe? Sabe, gostar, e a parada é dele. Eu tô fazendo o meu. Não tem como você dizer, sabe? É muito ruim, porque, assim, a gente pode fazer, não gostei. Mas o cara achou ótimo. Sim. Né, o criador da parada. Então, é, o problema é dele. A gente não gostou. O problema é nosso, né, cara? O problema é nosso. Problema é que ele tá feliz da vida com o filme. Ele não gostou, mas ele tá feliz com o dinheiro. Se bem que ele não ficou tão feliz assim, não, porque ele ficou meio puto assim quando ele não ganhou nada no Oscar. Ficou puto nada, cara. Ah, o que tu sabe? Sabe nada. Tu conhece ele? Você foi lá no rancho? Nada, cara. Tu acha o quê? Quem chegou em casa e ficou em posição fetal chorando porque não ganhou nenhum Oscar, cara? Ou ele deitou lá na cama de dinheiro dele e dormiu feliz? Star Wars, episódio 4, excelente. Recados. Nós estamos fazendo uma atração de Star Wars no site Jovem Nerd, que não existe só o Nerd. Verdade. É, e a versão resumida deste filme, do episódio 4, que está muito engraçado. Exatamente. O que acontece no Conselho Jedi, Henrique? Do Conselho Jedi. É, este mês, comemorando 30 anos da estreia de episódio 4, na época apenas Star Wars. É, você tem que lembrar isso, né? Que no episódio 4 em 79, só, né? É, só veio depois. A gente vai fazer um encontro maior do que a gente está habituado a fazer, embora menor do que a JediCon, para exibir o filme numa sala de cineminha. Vamos ter uma palestra com ilustres convidados que participaram do movimento de lançamento, pessoas que já eram grandes o suficiente para narrar isso hoje em dia. Ah, legal! E uns filmes raros, né, make-off da época, comerciais de TV da época, etc e tal. Pessoas patéticas fantasiadas? Pessoas patéticas fantasiadas, afinal de contas, nerd. Uhum. Sorteio, distribuição de brins, entrada franca, que é mais importante. Olha só, esse Conselho Jedi não quer anunciar no Jovem Nerd, não? O mais importante vai ser no Centro Cultural do Colégio Marista, caso haja alguma mudança, estará no site. Então, para maiores detalhes, www.jedirio.com.br. Excelente. Dia 26 desse mês, um dia depois do lançamento oficial. Vai ter bolo? Bolo, óbvio que vai ter bolo. Tem que cantar parabéns. Tem um bolo com cara de 30 anos, assim, guardado. Legal. Então, sábado, dia 26 de maio de 2007. No Centro Cultural do Colégio Marista São José, na Tijuca, Rio de Janeiro. O endereço estará no site, que eu agora não tenho de cabeça. De 13 às 18 horas. A partir das 13 horas, entrada franca. Então, mais uma vez, o site para vocês acessarem e saberem mais informações: www.jedirio.com.br. Excelente. Eu tenho a dizer que então... é excelente mesmo. A gente foi ano passado na JediCon e é extremamente divertido. Em certos momentos, patético. É ótimo, mas é um patético positivo. E esse colégio tem um joelho, um salgadinho excelente, cara. É verdade. Então... Comeu uns 300 joelhos.